tanto tempo que você deixou o meu caminho. Não suporto mais te ver chorar assim sozinho. Sei, é difícil me seguir, ouvir o que eu digo. Minha vida entreguei para ter você comigo. Mas eu sei que você irá voltar. Vai orar e vai dizer: eu me arrependo. E então ouvirei o seu clamor. Serás meu e eu serei o teu Senhor. Espere mais, porque eu vou estar contigo, ao seu lado caminhar, ser o seu melhor amigo. Sei, é difícil me seguir, ouvir o que eu digo. Minha vida entreguei para ter você comigo. Mas eu sei que você irá voltar. Vai orar e vai dizer: eu me arrependo. E então ouvirei o seu clamor. Serás meu e eu serei o teu Senhor. Você irá voltar. Vai orar e vai dizer: eu me arrependo. E então ouvirei o seu clamor. Serás meu e eu serei o teu Senhor.